ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara FM, a sintonia do cidadão. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Rádio Câmara, bom dia, quarta-feira, 9 de setembro de 2015, em Brasília, 5 horas e 3 minutos, está começando mais um Brasil Caipira, onde aproveito, mando um bom dia, um abraço a todos que estão em sintonia com a Rádio Câmara Brasília, Rádio Câmara Cuiabá e Rádio Câmara Bauru. Vocês que estão no sítio, chácaras de fazenda, nos assentamentos, meus amigos motoristas, rodoviários, metroviários, caminhoneiros e trabalhadores de modo em geral. Um bom dia também a todos apaixonados pelo rádio, os ouvintes que acordam cedinho para escutar uma cantiga boa. E parabéns e felicidade aos aniversariantes do dia. Um bom dia para vocês tudinho. Está começando mais um Brasil Caipira e está liberado o telefone para você ligar e ajudar eu a fazer o programa de hoje. 61-3216-1734. 5 e 4, vamos começar. Peão Carreiro e Zé Paulo, Cabritos de Gravata. Vejo a terra morrendo, nosso povo sofrendo e pedindo clemência. Os rios já ficando pequenos pra tanto veneno das grandes potências. Senhor, aqui está tudo errado, mas com os culpados ninguém se importa. São eles que falam, são os cabritos cuidando da horta. Senhor, é um ninho de cobra, aqui pouco sobra para o pobre comer. Reforma agrária, na classe operária, pra ganhar o poder. Está tudo errado, mas com os culpados ninguém se importa. São eles que falam bonito, mas são os cabritos cuidando da hora. aqui pouco sobra para o pobre comer. Fala na reforma agrária, na classe operária, para ganhar o poder. Em Brasília, 5 horas e 8 minutos, e agora eu aproveito, mando um bom dia, um abraço pro meu amigo Rubão, pro Dinho, lá na Embrapa Gado, tão garrado, tirando leite hora dessa, um bom dia pro Carlinho Leiteiro, lá no Núcleo Rural Taquara, e um bom dia para todos os taxistas, todos os vigilantes, os porteiros de segurança que estão no pé do eito, que não é nóis. 5 e 8, e agora deixa eu falar com meu amigo Fulô, bom dia Fulô. Bom dia, meu prezado. Tudo bom com o amigo? Bom, sem medida. Então tá bom. O que você quer ouvir nesse momento? Uma música aí que nunca ouvi ninguém pedir ela aí e gostei de lembrar o nome dela. O Amor e a Rosa, Presidente da Estrada. Muito bem. Pra quem você manda? Primeiramente pra Terezinha Braga. O meu amigo Oscar Neto me ajudou a lembrar o nome dela. E... o Elton Mesquita, Severino Milanês, Joaquim Café Sem Troco, a professora Silvana, todo mundo lá do Café Sem Troco, o Maurinho, o Nilton de Castro, o Edson da Feira, o Rosane Capote, o Inácio Naí, o Brandão, o Pato com a turma dele, o Gelson, caminhoneira, Dona Ilha do Corpo do Ouro, o Geraldo Silva, a Marlene, o Ceará, a Maria Helena, a Rosa Caetano, a Regis, e a Leonil Siqueira, a Tioco, a Mercedes, a Leonil, a Laíde Sobradinho, a Jandira Conceição, e todo mundo que estiver ouvindo. Tá bom, obrigado, até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 5h10. Que tu me deste com carinho plantei. Em poucos dias ela brotou, pensando em ti eu chorei. O meu amor pela roseira é igualzinho ao teu. Toda tardinha, ela eu regava, lindos botões florescer. A primavera foi se acabando e a roseira secou. E tu também me esqueceu, com outro homem casou. Triste chorando, vejo a roseira, só teus espinhos ficou. Malvado espinho que em meu peito cavou. Ui, ui, oh. Primavera foi se acabando e a roseira secou. tu também me esqueceu. Com outro homem casou. Triste chorando, vejo a roseira, só teus espinhos ficou. Malvado espinho que em meu peito cravou. Brasília, 5 horas e 13 minutos. Agora deixa eu esticar um bom dia, um abraço para os meus amigos Mosaí Tolentino na cidade de Anápolis, seu Rubens lá no Maranhão, Vanderlei lá na Bahia, Lorivaldo de França lá em Birigui, e meus amigos lá de Bauru, a Lourdinha, Leocádia, Açúcar, o Miranda, o Plínio, o Nerso da Viola, o Tião Camargo, o Zé da Barca e os outros demais de lá que estão na escuta. Um bom dia para vocês tudinho. 5h14. E agora deixa eu prosear com meu amigo Hélio lá do Guará. Bom dia, Hélio. O Elton de Mesquita. O Hélio de Mesquita, rapaz. Tá me esquecendo, né, rapaz? Você foi muito lembrado ontem. Tudo bom com você? Pois é, graças a Deus. E melhor agora, sabe por quê? Porque eu estou falando com o melhor locutor e apresentador da música caipira e sertaneja, né? O locutor de ouro, Luiz Rocha. Aqui vai o meu abraço e o meu bom dia a você e toda a família caipira. Muito bem. E o dia clareando, qual é a missão nossa? Primeiramente, nós precisamos agradecer a Deus por nós estar enxergando mais um clarão do dia, mais uma quarta-feira, né, Luiz? Vambora! Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor Jesus, e nos abençoe e mantém-nos unidos para sempre, né, Luiz? Certo. E essa família nunca sai fora, fica todo mundo unido, né, Luiz? Tá combinado. E que ela cresça cada vez mais, né? Sim, e o que você vai debuiar? Pai, se você me permite, hoje eu vou fazer uns agradecimentos, rapaz. Uhum. Então eu vou fazer os meus agradecimentos. Obrigado, Luiz Rocha, por ter lembrado do meu aniversário ontem, né? Que me homenageou. Obrigado, Severino Milanês. Obrigado, Nilton de Castro. Obrigado, Josimar da QNG. Obrigado, Leonildo Siqueira. Obrigado, Oscar Neto. Obrigado, Vardim. Obrigado, Geraldo Silva. Obrigado, Francisco Lira, de Alexaina. Obrigado, Marlene do Setoró. Obrigado, Fulô. Obrigado, Marquelis. Obrigado, Zé Serra. Obrigado, Mercedes Mensageira. Ô, Mercedes, vai um beijo no fundo do seu coração, tá? Muito obrigado. Edson da Feira. Alaide de Lusiana. Teodoro de Planaltina. Maria Eunice. Vamos voar, Luiz? Vamos. Então vamos ouvir aí. Pombinha Branca com Tibagi e Miltinho. Em Brasília, 5h16. Bye. abandonar. Fomos felizes juntos, sem separarmos. Foi testemunha o céu, o sol e o mar. Hoje só resta lembranças, porque tu vives distante. Ecos de um din-don, os sinos do amor. Voa, diz ao meu bem, para voltar. Diz que eu estou triste chorando, pra nunca mais abandonar. Em Brasília, 5 horas e 19 minutos. Agora eu quero esticar um bandinho, um abraço a todos os ouvintes da cidade do entorno, que sempre está dando uma foto pro Brasil Caipira. Especial Planaltina de Goiás, que foi lá que eu comecei. Um bom dia pro Tom, pro Índio, pra Neuza, pra Yolanda, pro Piloto, pra Conceição e os demais que estão na escuta, que lá, pra cada 10 casas, 11 tá em sintonia com a Rádio Câmara. Bom dia pra vocês tudinho. 5 horas e 20 minutos e agora deixa eu falar com minha amiga Nete. Bom dia, Nete. Bom dia, Luiz. Tudo bem com você? Tudo bem com você. Tudo bom também. Como é que foi de feriado? Trabalhando, não sei fazer outra coisa não. Que bom. E o que, que você quer escutar nesse instante? É Longe dos Olhos e Perto do Coração, com Léo Canhoto e Robertinho. Uhum. Vou oferecer para Leonido Siqueira, pro Lorival Inês em Birigui, Geraldo Silva, pro meu esposo Lindomar, pro Inácio, o Elton Mesquita, que eu não consegui falar ontem, mas desejo a ele um feliz aniversário, que ele tenha uma boa semana, um bom mês, o ano todo, juntamente com a família dele. Pro Rosalino Capote, Adelaide Maria Rita Pato, Ildio Neguinho, Mercedes, Maria Helena e o Ceará, Varginha e Terezinha Rodrigues, Marlene, professora Silvana Godoy, Oscar Neto, Dona Ides e Seu Bento, Josimar da QNG, Francisco Lira, Tomé de Souza, Cláudia de Formosa, Maria Onísia, Santina, Severino Milanês, Laíde Soares e Laíde Luziana, Armando, Rosa Caetano e Maranhão, que ela gosta muito dessa música. Uhum. E pra você e pros meninos aí. Tá bom, obrigado, com Deus, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, Luiz. Em Brasília, 5h21. Neste momento que me encontro aqui chorando, meu triste pranto eu derramo por meu bem. Será, meu Deus, que ela também está pensando em mim, ou se agora vive nos braços de outro alguém? Se eu tivesse o endereço dela, iria procurar para dizer-lhe que já não suporto esta solidão. Mas não adianta, meu bem, vive agora longe dos meus olhos, mas bem pertinho, muito pertinho do meu coração. orvalho que cai de mansinho nas verdes campinas. Esteja molhando seus lindos cabelos nos braços de outro. Pode ser também que ela esteja dormindo, sonhando comigo. Nesse dilema sigo chorando, morrendo aos poucos. Se eu pudesse estar neste momento bem juntinho dela, eu diria a ela para não fazer-me mais ingratidão. Mas não adianta, meu bem, vive agora longe dos meus olhos, mas bem pertinho, muito pertinho do meu coração. Brasília, 5 horas e 24 minutos. Agora eu quero abraçar a todos os taxistas, a todos os padeiros, aos salgadeiros, aos pasteleiros que estão na labuta, que, principalmente na rodoviária daqui a pouco, e lá na feira de Sobradinho também tem um caba do pastel lá. Não chega muito no horário não, mas o pastel dele é bom. 5h24 e agora deixa eu falar com minha amiga Terezinha Primo. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Tudo batuta? Chimite por aí? Aqui também tá chimite. Caiu umas gotinhas d'água por aí? Gotinha, deveria ter caído ontem de novo, né? Porque isso antes de ontem, né? É, mas antes de ontem aqui na Asa Norte não tinha caído não. Ontem choveu um tiquinho. Ah, aqui não choveu não. É distribuído, né? É, fez bem, né? Fez bem. E o que que a moça quer escutar e pra quem você manda? Ô Luiz, essa música que eu falei pro Fernando, eu não sei se ela é nova, se ela é velha, mas eu homenageei o Tunico Tinoco, viu? Essa música é boa. Eu vou descobrir, porque se eu tenho uma que homenageia o Chitãozinho Xororó. Será que eu tô trocando as bolas? Não, depois eu vou procurar essa que então, você tá falando. Bom. Então tá bom, mas hoje nós vamos ouvir o Caçador de Viema, né? Então tinha um Carreiro e Pardinho, não sei se vocês acharam com ele. Achamos. Ah, então tá batuta aí, né? Tá. Então vou oferecer para o Wellington Mesquita, pelo aniversário dele de ontem, né? Muita paz, muita saúde. E eu vou oferecer o programa inteirinho para ele, viu? Viu. E eu vou pedir a lista da NET emprestada, que eu tô no Corririna hoje. Sim. E que Deus abençoe toda a família caipira, você, Luiz, e sua equipe aí, tá? Tá bom. Fica com Deus e até amanhã. Até amanhã. Tá. Em Brasília, 5h26. Subi o rio e Viema numa canoa de remo. Fui caçar no Gato Preto, um lugar bom que só vendo. Levei a minha 2 canos e meu cachorro veneno. Soltei no rastro de ossa, o bicho saiu fervendo. Meu cachorrinho é serraça, mas pra levantar uma caça, pra ele é café pequeno. Dando sinal de levante, entrou na mata fechada. De repente lá no alto, ele deu uma barruada. Eu falei pro companheiro, é onça e das bem criadas. Minha espingarda tem bala, fico firme na cilada. O senhor é de coragem, vai esperar na passagem, no corredor da picada. O Zé Pedro é desses homens que não deixa pra depois. Ergueu a traia nas costas e já saiu no P2, dizendo cercar a onça. Muito apressado ele foi. A onça ele ainda disse, vive só comendo boi. Sabendo desta façanha, me interessei pela banha pra temperar meu arroz. A corrida foi embora, descambou no espigão. Eu até fiz um cigarro, descansei sobre o garrão. De repente foi voltando, rodeou pelo capão. Meu cachorro começava o sinal de aquação. Gritei assim pro Zé Pedro, vou tirar o couro mais cedo da rainha do sertão. Ele veio ao meu encontro pra ir no pé da pintada. Meu facão de aço puro foi abrindo uma picada. De longe avistei a onça por detrás de uma ramada. Ele deu um tiro nela, ela foi nele de unhada. Pra terminar meu enredo, matei ela pro Zé Pedro. O resto eu não conto nada. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara. A sintonia do Legislativo. Rádio Câmara, a sintonia dos vários talentos. Em Brasília, 5 horas e 32 minutos, você está em sintonia com a Rádio Câmara Brasília, Rádio Câmara Cuiabá e Rádio Câmara Bauru. Se você quiser pedir uma cantiga do seu agrado, é só ligar 61-3216-1734, como faz agora meu amigo Josimar. Bom dia, Josimar. Bom dia, seu Luiz. Tudo bem com o senhor? Tudo bom. E com o amigo? Na Santa Paz. Então tá bom. O que você quer escutar? Vamos aí do meu deserto, né? Zé Mulato Cassiano. É das boas pra quem você manda? Vamos mandar pra quem já passou por aí hoje, né? As moças aí, a Leonilde, a Cláudia, a Divina Serra, né? A Dona Santina. Mandar para a Vicência, mandar para Nisso de Jesus, da professora Silvana, Lourival de Birigui, Marlene, Geraldo Silva, a Cláudio Lira. E para o Rosalino Capote, o Inácio, o Vardinho, né? Uhum. E para todos que estiver na escuta, seu Luiz, que o senhor tenha uma boa quarta-feira e não fique amanhã com cabeça inchada, tá bom? Tá, obrigado, Tamara. Fica com Deus. Amém, eu estou bem. Em Brasília, 5h33. Cada alguém existe alguém, e o amor apareceu pra mim também. Pra cada alguém existe alguém, e o amor apareceu pra mim também. Meu coração que era uma terra seca, improdutiva para as coisas do amor. Por algum tempo que foi só desilusões, entrou em crise pela falta de calor. Durante anos transformou-se num deserto, uma planície de amargura e solidão. Era frequente as tempestades de revolta, cobrindo tudo com areia da paixão. Pra cada alguém existe alguém, e o amor apareceu pra mim também. Pra cada alguém existe alguém, e o amor apareceu pra mim também. eu me tornei um coiote solitário. Nesse deserto onde eu mesmo me encerrei, vagava as noites pelos bares da cidade. Só Deus quem sabe quantas lágrimas chorei. Era o amor uma estrela tão distante que eu julgava impossível alcançar. Mas não existe mal que dure para sempre. Depende às vezes só de saber esperar. Pra cada alguém existe alguém, e o amor apareceu pra mim também. Pra cada alguém existe alguém, e o amor apareceu pra mim também. No horizonte apareceu uma nuvenzinha que veio em forma de uma linda mulher, experiente no amor e sofrimento, dessa que sabe exatamente o que quer. Soprou o vento da esperança em minha vida, compartilhamos o amor que eu sempre quis. As minhas mágoas já são coisas do passado, e já me atrevo até a dizer que sou feliz. Pra cada alguém existe alguém, e o amor apareceu pra mim também. Pra cada alguém existe alguém, e o amor apareceu pra mim também. Brasília, 5 horas e 38 minutos. Agora eu mando um bom dia, um abraço pro professor Jovino, tava meio perrengue, pro professor Medeiros, que já deve estar começando sua caminhada, e pro meu amigo Maurílio também, que já deve estar dando uns passinhos por aí. 5h38, e agora deixou pro Ziaco, meu amigo Oscar Neto. Bom dia, Oscar. Muito bom dia, seu Luiz. Trabalhou muito ontem? Saímos às 9h30 da noite aí da casa, rapaz. Ixi, bom, então é melhor desanuviar escutando cantigo. O que você quer falar e ouvir? É isso aí. Ô Luiz, eu quero então hoje, com Jeromão e Tião Mineiro, essa moda que se chama SOS Poetas. É uma composição do Marrequinho Odaes Rosa, e ele faz aí uma homenagem a vários compositores goianos. Essa moda, Luiz, foi escrita mais ou menos 25 anos atrás. E muitos que eles citam aí, que eles, os dois compositores citam, já não estão mais entre nós, depois de 20 e tantos anos, né? Inclusive o próprio Jeromão e o Tião Mineiro, que nos deixou há dias atrás, né? Certo. Eu achei muito bacana essa homenagem e queria que o pessoal prestasse atenção, tanto de compositor bacana que tem aí no estado de Goiás. Ele se resumiu aos goianos mesmo, não expandiu mais não. E eu quero oferecer aí para os nossos amigos lá de Anápolis, e com certeza conhece todos que eles citam na moda aí, especialmente pro Luiz Mulato, Mosaílio Tolentino, o Palmito também, né? Certo. Às vezes o Palmito tá na escuta lá, né? Pode tá. Um abraço pra Teodora, um bom dia. O Carlinhos lá com as maiadas dele, essa hora deve estar apartando os bezerros já, né? O Fulô, o Hélio de Mesquita, a Nete, o Terezinha Prima, o Maurílio, um abraço, Maurílio. Maringuete, o Marquelisa, a esposa, o Vardinha Família, o Josimar, o Walter, da Praça do Relógio, lá de Taguatinga, Marlene e o Geraldo Silva, o Walter Rodoviário, lá do Recanto, Pato, Dona Hilda do Corvo do Ouro, Joênio Ribeiro, Marcelo Taxista, o Raimundo, Zé Vieira e Isabel, seu Walter e Valteci, o Vanderlei, o Osmaldo, pai da Karen, a Divina Serra e a Neuza, e o Zé Serra. E pra você, Luiz, Fernando, Bibiano e a Manu também, eu ofereço a moda. Tá certo, até mais tarde. Até mais tarde. Em Brasília, 5h40. A nova safra de compositores tem defensores da pornografia, está ferindo a moda sertaneja e machucando a nossa poesia. E eu pergunto aos poetas caboclos, o Birajara e Reinaldo Queiroz, por que vocês agora já não querem escrever versos bonitos pra nós? Seu João de Freitas também Zé Venâncio, há muito tempo estão em silêncio. Cadê o grande Osteclino Lacerda? Onde andará Mariane Hortêncio? Sargento Marra, Palmito e Loirinho, Odaias Rosa, Esparcival Moreira e tantos outros bons compositores que são estrelas da nossa bandeira. Eu me dirijo aos poetas da roça, na condição de amigo e fã, pra lhes pedir que semeiem seus versos na alvorada do nosso amanhã. Não sou apenas um bobo da corte, importunando o silêncio dos reis. Sou emissário da música nossa, que está pedindo socorro a vocês. Em Brasília, 5 horas e 43 minutos e agora vamos até o Café Sem Troco falar um cadinho com minha amiga professora Silvânia. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Luiz. Tudo bem? É, mais ou menos, Luiz. E o que que você quer escutar? Minha mamãe não tá nada bem. Sim. Melhoras e fé. Uhum. E o que que você quer ouvir? Força do Amor, com Lady Laura. Vai pra quem? Vai pra Vicente, pra minha amiga Maria Eunice, né? A Claudinha de Formosa, pro pessoal aqui do Café Sem Truco, né? É, Dona Junezinha, meu esposo Fabão, né? Sim. O seu Joaquim Rodrigues. E a esposa, pra Leonilde Siqueira, pra as duas Terezinhas, pra Claudinha de Formosa, né? Pro Carlinho Leiteiro, pra Mercedes, a Zezé do Lago Sul. É, para a Cida e o Luiz, aqui do Café Sem Troco, do seu Silva, mais a dona Jonasina, do seu Silva, mais a esposa, e para esses caçulinhos aí, né? Uhum. Para você e sua família, para o Oscar Neto, né? Para todos que passaram por aí, já passaram por aí hoje, né? Uhum. Para a Mede Souza, para Teodora, pra Neuza e o esposo dela. Enfim, né, pra todos do Brasil Caipira. Um bom dia, uma boa semana a todos. Você também melhora, sua mãe. Com Deus, até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 5h45. Jovem recém-caçado, pelos caminhos do vício por amigos foi levado. Perdeu a grande fortuna que o pai tinha deixado. esqueceu a sua esposa e o juramento sagrado. Saiu sem rumo no mundo, num andante vagabundo, logo se viu transformado. Sentiu o golpe, mas não foi desiludida. Mudou pra cidade grande, enfrentando a dura vida. Se formou em medicina, viu sua luta vencida. Mas por amar o marido que a deixou sem guarida, tinha o coração em brasa. Mais um dia em sua casa, um cego pediu comida. Quando recebeu a esmola, o cego disse a chorar: já fui feliz no passado, mas abandonei meu lar. Fiquei cego num desastre quando eu tentava voltar. A esposa que amo tanto eu queria encontrar. Pela minha ingratidão, quero lhe pedir perdão antes da morte chegar. Reconhecendo que ele era o seu amado, sem demora o pobre cego por ela foi operado. Ao voltar a enxergar, ela estava ao seu lado. Viu que era sua esposa e chorando, emocionado, as palavras não saíram e seus lábios se uniram num beijo apaixonado. Esqueceram para sempre a tristeza e a dor. Em Brasília, 5 horas e 49 minutos. Você que tá no pé do eito, às 6 horas tem que ir pra casa, vai arrumando os seus guardados aí. Um bom descanso pra você. E já você que tem que sair às 6 em ponto pra mais um dia de peleja, tá na hora de estar bebendo um golinho de café e botar o pé na estrada. Porque agora é hora de eu prosear com meu amigo Vardim. Bom dia, Vardim. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Tudo bom. Hoje já tá na labuta? Hoje eu comecei, foi ontem mesmo. Foi ontem mesmo? Minha noite já estava saindo da grande, carregado. Já cheguei aqui umas 3 horas. Já estou aqui, daqui a pouquinho volta. Certo. E o que que o amigo escolheu para nós ouvir? Vamos ouvir aí o Peito Sadico, o Zé Carreiro e Carreirinho. Vamos, para quem você manda? Ué, pode como diz o senhor Eric Mesquita, divulgar os nomes? Pode. Então... É, Luiz, só que eu tô te perturbando no mundial, né? Tô tentando ligar, tô conseguindo, tô falando aí, rapaz. Pode falar. É, manda aí pra Net também, que falou aí, pra Net, lindo a mãe, familiares dela. Pra o Jean, meu filho aqui, minha esposa Terezinha. Pra o Mariguete, Zé Serra e família. Pra o Tomé de Souza e família também, Dona Santina, Dona... Luiz Coutinho e para o Carlinho do Leite aí, deixa eu lembrar para o Larrubão, o Hélio do Guará, um abraço para ele,

e a negra escuridão é a lua que ilumina. Um simples rancho sempre foi minha mansão, é de lenha meu fogão e minha água vem da mina. Minha piscina é um simples ribeirão e a minha televisão é um lindo amanhecer. O meu tesouro é um cavalo turdilho e o meu ouro é o brilho e o luar vem me trazer. Nas dependências do meu rancho de sapé, minha arma é a fé que protege os dias meus. Minha riqueza sempre foi minha saúde, e a minha grande virtude é a fé que eu tenho em Deus. O meu transporte ainda é um carro de boi, que tantas vezes foi lindo tema de canção, onde os poetas misturaram com saudade esse carro de verdade em simples recordação. Mas para o homem do mundo civilizado, sou ainda um atrasado, sem cultura e sem valor. Pois neste rico paraíso de verdade, para ter felicidade não precisa ser doutor. Neste lugar feliz nasci, neste lugar feliz sempre vivi. Parece até que Deus também nasceu aqui. 96,9 Rádio Câmara, a sintonia de Brasília. Rádio Câmara, a sintonia da democracia. Forma-se agora a Rede Legislativa de Rádio, com transmissão. Forma-se agora a Rede Legislativa de Rádio, com transmissão a partir da Rádio Câmara, diretamente da Câmara dos Deputados, em Brasília. Brasília, 6 horas em ponto. Alô, Mato Grosso, bom dia, Cuiabá, bom dia a todos que estão em sintonia com a Rádio Câmara Brasília, Rádio Câmara Bauru e Rádio Câmara Cuiabá. Lembrando aos amigos do Brasil Caipira que o nosso encontro esse ano será dia 25 de outubro no Clube da Ascad. Até sexta-feira eu vou lá para saber se está tudo em dias e daí eu vou informar para vocês, porque como lá é maior granfinagem, a gente precisa fazer tudo certinho para não faltar nada para vocês ser bem atendido, mas também ter a noção de quantas pessoas irão para não desperdiçar nada, para o pessoal também não ficar no prejuízo. Então, ou amanhã ou sexta eu irei lá e daí eu aviso para vocês. E aí vocês poderão, quando ligar para cá, dizer quem tem intenção de ir. E também vou passar o celular para você mandar mensagem ou tal de zap zap para mim, fazendo uma contagem para saber quantas pessoas para passar para o pessoal de lá. 6 horas e 1 minuto. E agora deixa eu falar com meu amigo Armando. Bom dia, Armando. Bom dia, pessoal. Tudo bom com o amigo? Tudo. O que o amigo escolheu aí para nós ouvir? Lição de moral com Teodoro Sampaio. Muito bem, para quem você manda? Vou mandar pro Brandão, pro Hélio, pro Godoy, pra pessoa que ofereceu aí pra mim, e Deus e o mundo. Então tá bom, com Deus, até amanhã. É. Em Brasília, 6:02.

Ah, o segredo pra muita gente. Vamos pra lá. Esse moço que acabou de me atender aí no telefone. O Fernando. E pra toda a sua equipe aí. E pra Porto de Mulher Grande, né? Uhum. Tá. Pro meu esposo José Macário. Pro que é o meu bom José na minha vida. Pelos filhos Lincoln, Lídia e Luciano, que são as bênçãos de Deus. Pelos meus netos, Lucas, Larissa, Angelina, Catarina, João, Antônio e Heitor. Ofereço para os descendentes também de uma família maravilhosa, lá de Morrinhos. O saudoso doutor Saturnino Sebastião de Azeredo e dona Davina Azeredo Maia, que deixaram uma família maravilhosa, que todos me acolheram quando eu tinha 14 anos de idade, em 1959, me ampararam e ofertaram apoio para estudar. Fiquei na família durante 4 anos e consegui os meus objetivos. E nessa ocasião foi que eu conheci a Inesita Barroso, através do rádio, que cantava aquelas lindas canções maravilhosas, né? Que encantava todo mundo. Suas canções tão esplendorosas que deixou saudade. E aí, os filhos desse casal, que também já passaram para... Um deles já passou para o outro lado, chamado Luiz Nunes de Azeredo, e o irmão dele, Virgínio de Azeredo Maia, fazia umas pescarias. E aí eles traziam o fruto da pesca, né? Certo. E eu ia ajudá-los para limpar os peixes, para condicionar, para cuidar, né? Certo. E foi quando eu conheci essas músicas e fiquei encantada. Aí nunca mais perdi as músicas de raiz. E agora fiquei muito feliz que você deu uma oportunidade ao Lincoln de participar disso aí. Certo. Eu quero te agradecer muito. E eu também, porque eu precisava de alguém para ficar no meu lugar e ele fez muito bem. Pois é, que foi, eu achei muito bom. Então tá bom. Fiquei muito feliz. Foi um prazer falar com a senhora, eu conheci o esposo da senhora outro dia e o Link nós ficamos amigos, daqui a pouco ele tá chegando. Isso, um abraço e muita paz para todos, que nosso Brasil continue dando conta de mostrar sua cultura e os bons seres humanos que aqui tem, não pode ficar perdido por uma meia dúzia que não faz certas coisas. Certo, muito obrigado. Um bom dia. Bom dia. Em Brasília, 6:10. Eu sou aquele que você deixou bem ao relento na beira da estrada. Eu sou a voz que ainda resta ao mundo. Sou a semente por ele plantada, sobre a mansa que corta o espaço. Estrela d'alva, brilho da madrugada. Eu sou a chama, o sol e o mormaço. Eu sou tudo e não sou nada. Eu sou a voz que atravessa o tempo. Eu sou a paz que mostra a razão. Eu sou o sangue do frasco divino. Eu sou o corpo que chamam de pão. Eu sou a vida em todas as mensagens. Eu sou a luz na escuridão. Sou a palavra que chega e penetra, que faz morar em seu coração. Eu sou a essência divina do mundo, onipotente do Pai Universal. Eu sou rei da coroa de espinho, foi coroado pra tirar o teu mal. Eu sou eterno presente de Deus, verdade pura aqui natural. Eu sou essência divina do mundo, filho de Deus, eu sou original. Sou a verdade em todos os princípios, sou o caminho que a todos conduz. Eu sou a longa estrada sem fim, encruzilhada em forma de cruz. Levo o amor ao esquadrante da terra, o amor puro que a todos seduz. Eu sou o filho do dono do mundo, o Salvador eu me chamo. Em Brasília, 6 horas e 13 minutos. A Comissão de Defesa do Consumidor realiza hoje audiência pública para comemorar os 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. O código tenta garantir equilíbrio da relação de consumo, mas os conflitos e os problemas ainda são muitos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a doutora Helena Lauriucci, advogada da Comissão de Defesa do Consumidor da OABDF. Doutora Helena, bom dia. Bom dia. Doutora, nós temos mais o que comemorar ou mais o que esperar do Código de Defesa do Consumidor nesses 25 anos? Bom, o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma das legislações brasileiras mais bem feitas, e ele tem tido uma aplicabilidade muito grande, principalmente de uns 5 anos para cá. Tem tido muita divulgação dos meios de comunicação, da imprensa, então tem tido essa forma e essa acessibilidade à população de um modo geral. E apesar do Código de Defesa do Consumidor ter 25 anos, tem muitas coisas que mudaram ao decorrer do tempo, nesses 25 anos, como por exemplo, há 25 anos atrás não existia o comércio eletrônico, hoje já existe. O código ele foi feito em cima de princípios, e os princípios eles não mudam com o decorrer do tempo. Então, apesar de ter já 25 anos, ele é um código extremamente atual. Então, nós temos o que comemorar. E temos que fazer exatamente isso, fazer uma divulgação do Código de Defesa do Consumidor, fazer uma divulgação para que todos os consumidores eles tenham ciência e consciência do direito que eles têm. Por falar em divulgar, a senhora acha que nós consumidores amadurecemos e já aprendemos a buscar os nossos direitos? Eu acho que houve sim um amadurecimento do consumidor brasileiro. Hoje, em comparação a 15 anos atrás, inclusive quando se havia uma discussão, por exemplo, se banco era relação de consumo ou não, era uma coisa básica, o serviço bancário era considerado uma relação de consumo. Então, assim, houve um amadurecimento, sim. Mas ainda é preciso melhorar, é preciso amadurecer mais. Ainda existem pessoas, ainda existem consumidores que não têm ciência dos direitos que possuem. E ainda existem fornecedores que tentam esconder quais são os direitos preservados do consumidor. Certo. E na opinião da senhora, quais os principais desafios do Código do Consumidor agora, no dia de hoje, e quais os conselhos que a senhora tem para passar para nós consumidores? Bom, atualmente nós estamos vivendo um momento um pouco delicado na nossa economia. O conselho e o desafio, eles são mais ou menos no mesmo sentido. Uhum. Nós enfrentamos um momento em que temos que ter um consumo consciente para que a gente evite os superendividamentos, para que a gente evite as situações em que o consumidor, apesar de tendo o direito dele garantido, ele não consegue ter ele preservado. Porque o próprio consumidor agiu de uma forma sem o consumo consciente. Os fornecedores, eles têm que ter a consciência também de que o código é extremamente severo com os maus fornecedores. Ele é um código que protege a relação de consumo e o consumidor, ele é a parte que nós chamamos de hipossuficiente, ou seja, a parte mais fraca nessa relação. Então, ele tem o direito dele garantido, ele tem a boa fé dele preservada. E o mau fornecedor, ele fica extremamente prejudicado e ele vai ser punido. Então, o desafio que nós verificamos é justamente esse, de fazer essa identificação melhor do que é um mau fornecedor e de auxiliar os consumidores para que eles não entrem num super endividamento e que eles façam o consumo de uma forma consciente. Eu vou fazer uma derradeira aqui por minha conta, não sei nem se está dentro do assunto, mas a gente vê um comercial na televisão. Aí ele explica direitinho vendendo o produto. Quando é no finalzinho, eles falam ligeiro demais e uma letrinha miúda que a gente não entende nada. Isso está no direito da gente reclamar? Com certeza. Toda oferta, ela vincula. Se a oferta foi feita de uma forma que não ficou clara, a parte clara, ela está vinculando aquele fornecedor a cumprir. Então, por exemplo, a propaganda diz lá assim, produto X, por exemplo, R$80, e aí no finalzinho tem aquela letrinha miúda que fala assim, está condicionado a 5 peças no estoque. Não é problema do consumidor. É importante que o fornecedor, porque muitas vezes o fornecedor faz dessa forma justamente na intenção de chamar aquele consumidor um pouco distraído para o seu estabelecimento e tenta empurrar a ele formas distintas, né, do que foi anunciado. Não pode. Então, se ele faz dessa forma, isso é considerado propaganda ou, né, dependendo do caso, publicidade enganosa. Tá bom, doutora Helena, muito obrigado pelas informações e parabéns pelo Código do Consumidor, conforme a senhora falou, que é um dos mais organizados e que cabe a gente estar sempre atento. Muito obrigado, um bom dia. Um bom dia, eu que agradeço. Em Brasília, 6:20, e agora deixa eu prosear com a paraguaia mais caipira do Brasil, minha amiga Mercedes. Tudo bem, Mercedes? Buenos dias, Luiz Rocha. Tudo bem. Você já viu aquela propaganda que quando é pra falar o preço, fala bem devagarzinho e no final fica... papai, você não entende nada? Já, sim. E também o cartaz é bem grande assim, né? Promoção aí, né? Ou então, em tantas vezes aí letreirinho. As parcelas são pequenininhas que você nem enxerga. Você pensa que aquilo é um valor do produto. Isso. Aí tá assim, 229. É. Aí você fala, essa televisão custa 229. Lá, miudinho tá assim, 10 vezes 229. Bem pequenininha embaixo. É isso mesmo. Tá certo. E o que? Hoje tem aniversariante? Hoje não, né? Tem? Deve ter, mas nós não tá sabendo, né? Acho que é. Então, o que você que quer escutar e pra quem você manda? Se tiver, parabéns pra todos os aniversariantes do dia de hoje, porque ninguém se manifestou, né? Certo. Então, eu quero ouvir Serafim, seu filho, com Sérgio Reis. E vai pro senhor Walter, pai do Valdeci, pro senhor Hélio do Guará, o senhor Murilo, Marquelise, Alucinei, o Varginho, Oscar Neto e a esposa, mãe e o pai dele, a mãe do Lincoln que participou, né? A dona Gersina. Dona Gersina, um bom dia. E o esposo dela também, né? Uhum. É, o Zé Macari, né? Certo. E o Lincoln. Também vai um bom dia pro Juarez em Braslândia, a Nete, a Janete, o Rogério do Assentamento, professora Silvânia, a senhora Alceu Aguiar, o Nero, o Wellington de Mesquita, o Rosalino Capote, o Dilano, o Inácio, o professor Jovino, professor Medeiros, a Marlene, o Geraldo Silva, Terezinha Braga, Fulô, né? E também o meu bom dia vai para a Laide de Luziânia. E a outra Laide. A Laide Soares de Sobradinho. Ah, Soares de Sobradinho. O senhor Newton de Castro também. Para Teodora. É, vai para Terezinha Primo. Terezinha Primo tem participado? Participou hoje já, mais cedinho. Ah, tá. Então, pro gordito simpático Godoy, que sempre tá na escuta também. Só não consegue a ligação. Uhum. O Josimar e também pro Davi Júnior Vieira, que é taxista. O Marcelo, taxista, que ele sumiu desde que a esposa dele teve neném, né? Uhum. Desde que ele foi pai, ele sumiu. E pro outro amigo dele também. Para todos os taxistas que estão lá nos aeroportos, né? Para todas as pessoas que estão nos ouvindo fazendo sua caminhada, as pessoas que estão na parada. E para o Eurípides Macedo, que é taxista também, né? Certo. E um bom dia para todos. Um bom dia para você, para o Fernando e para o Viviano. Tá e bom. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Em Brasília, 6h24. São três machos e uma fêmea, por sinal Maria, que com todos se parecia. Todos de olhar esperto, pra ver bem de perto quem de muito longe é que vinha. Filhos de dois juramentos, todos dois sangrentos, em noite clarinha. O João quebra coco, Mané, Quindim, Lourenço e Maria. Noite alta de silêncio e lua serafim, o bom pastor de casa saía. Dos quatro meninos, dois levavam rifles, outros dois levavam fumo e farinha. Bandoleros de los campos verdes, Don Quixote de nuestro desierto. Serafim, bom de corte, Mané, João, Lourenço e Maria. Mas o tal Lourenço dos quatro mais novo era quem dos quatro tudo sabia. Resolveu deixar o bando e partir pra longe onde ninguém lhe conhecia. Serafim jurou vingança, filho meu não dança, conforme minha dança. E mataram Lourenço em noite alta de lua mansa. Todo mundo dessas redondezas conta que o tal Lourenço não deu sossego. sair na vida sua irmã Maria e os outros dois matou só de medo. Serafim, depois que viu o filho lobisomem, perdeu o juízo e morreu sete vezes até abrir caminho pro paraíso. YC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara, a sintonia do Legislativo. Rádio Câmara, a sintonia que faz história. Brasília, 6:32. Você está em sintonia com a Rádio Câmara Brasília, Rádio Câmara Cuiabá e Rádio Câmara Bauru. De onde você estiver escutando a gente, se quiser pedir uma cantiga, é só ligar 6132161734. Aqui o ouvinte faz o repertório. Por exemplo, agora eu vou falar com meu amigo Hélio lá do Guará. Bom dia, Hélio. Bom dia, amigo Luiz. Tudo bem? Tudo bom. Pouca hora entendi mal o nome do Hélio, chamei de Hélio. Ainda bem que você veio hoje. Tudo bom com você? Ah, tudo bem, graças a Deus, Luiz. Não, sem problema. E o que o amigo separou pra nós ouvir? Ah, vamos ouvir aí. Com meu pai. Uhum. A dupla é contigo aí, que eu não me lembro. Tá bom. E pra quem se recomenda, já eu te falo. Tá certo. É, vamos lá pro Oscar Neto, Tomé de Souza, Terezinha Braga, que já passou por aí, um abração pra ela. Nosso amigo Lorivaldo, Fuô, Tioco, Mercedes, Juarez, Sr. Geraldo Silva, ao Maringuete, ao Tipinho, que tá na sua escuta. Sim. A professora Silvana, a nossa querida Zezé, a Laíde, ao Rogério, a Nete, que já passou aí, um abração pra ela. A Teodora, ao Nero, ao Sr. José Macário, sua esposa, a Laíde Soares, João Benedito, José Serra, Dona Santina, Rosa Caetano, Adelaídio, ao Armando, que já passou aí, um abração pra ele. O homem só escolhe, só pede música boa, né, Luiz? É. Ele entende da matéria, viu? Entende do riscado. É, entende. A Dona Leocádia, ao Severino Milanês, ao Edson Catireiro, que já passou aí, um abração pra todos. E para todos, ao Bibiano, a todos que gostarem da música, um abração. Um abração para você, Luiz. Ô, tá dupletinho do Carro e Pagodinho, tá bom? Isso, falou, meu irmão. Até amanhã. Bom dia. Bom dia. Em Brasília, 6:33. Cansado da luta, dos trancos da vida, saudade doída bateu pra valer. Lembrei do meu pai lá no sítio nosso. Meu velho, não posso ficar sem te ver. Cheguei bem cedinho na cerca de arame. Eu vi um enxame de abelha subir no velho morão do chão estradeiro. Exalava o cheiro do mel jadaí. Batendo o orvalho da alta pastagem, eu criei coragem, pro rancho eu desci. Gritei no terreiro, ninguém na palhoça. No eito da roça, meu velho, eu vi. Beirando o aceiro, fui subindo o trilho. A roça de milho entrei devagar. O sol nesta hora mostrava seu brilho. Meu pai é seu filho, eu vim te abraçar. O velho tirou da cabeça o chapéu, olhando pro céu pegou a chorar, dizendo: meu filho, que roupa limpinha, não rele na minha pra não te sujar. Do peito do velho suor corria, até parecia mina da biquinha. Meu filho, a água tá no arvoredo, eu trouxe hoje cedo a purunga cheinha. Até meu almoço eu deixei separado, está pendurado no galho da ervinha. Eu fiz hoje cedo bem madrugadão, arroz e feijão, jabá com farinha. Em suas palavras eu já decifrei, e nem perguntei: mamãe, onde está? Na roupa do velho guaxuma miúda e as mãos cascudas que nem jatobá. Ele me disse: ali nesta hora você vai embora, onde vai posar? Rapaz, eu vou indo, não se aborreça, antes que anoiteça eu preciso voltar. Eu beijei o rosto do meu pai amado, entrou no roçado, o sultão foi atrás. Eu também saí chorando escondido, meu velho querido, eu te amo demais. Em Brasília, 6h37, acabamos de ouvir com o Tião do Carro e Pagodinho, meu pai. Quando eu escuto essa cantiga, eu lembro de uma dupla, Paulo Cruz e Zé Eduardo. Por falar nisso, segunda-feira que vem, vamos gravar dois programas. No primeiro tem Paulo Cruz e Zé Eduardo, os dois mineiros lançando um disco novo, e Valdo Reis e Pratini. No segundo é um programa que eu tenho uns 3 anos que vinha pelejando para fazer, que é o Encontro de Três Gerações. Vai ter uma dupla do Rio Grande do Sul, pai e filha, outra dupla, pai e filho, e a terceira dupla, avô e neto, para a gente mostrar que a viola tá em todos os segmentos. E agora são 6h38. Deixa eu prosear com minha amiga Laíde. Bom dia, Laíde. Dia, Luiz. Tudo bom com você? Vai melhorar pra estrada. E eu falei essa quantidade de dupla que se você for trazer biscoito, pode trazer um balde. Você sabe que eu nem vou perguntar, porque eu ia te perguntar isso, mas você falou antes de eu entrar no ar. Então tá bom. E vou levar. O que você separou pra escutar? É Briga de Violeiro. Violeiro é com Nestor e Nestorzinho, né? Sim, pra quem você manda? Eu vou mandar aí pro Amarildo, né? Uhum. Pra Mercedes, pra Neto, pro Hélio, pro Tilano, Vardinho e Jean, pra Lurdinha, Maria Helena Ceará, Adelaide, a Maria Rita, o Edson Catireiro, pro Carlinho Meiteiro, o Marílio, Maurílio, né? Uhum. Eu confundo com o Amarildo, que fez aniversário esses dias, até esqueci dele. Sim. Pra Rosa Caetano, também pro Isaías Rocha, pro Davi, que tá sumido, né? Mas a Raquel, Walter Van, Teodora, o Inoilson, Manuel Pedro. Ah, eu queria falar pro Hélio do Guará, que eu tenho o CD que ele procura. Certo. Entendeu? Se ele quiser falar comigo, só me ligar. Tá bom. Vou mandar aí também pro Mosaí e a Dona Maria, né? Pro Oscar e família. Um abração e até amanhã. Até amanhã. Tchau. Em Brasília, 6h39. Fui chamado pra uma festa na casa do Tião Carreiro. O Pardinho nesse dia deu bebida pros violeiros. O Sulino bebeu muito e brigou com o arrueiro, por causa que o caçula discutiu com o marinheiro. Paraguai, brigava com Moreninho, o Nono e a Naná. Defendia o canhotinho, enquanto lá na varanda o priminho e o maninho brigava que dava medo com Jacó e Jacozinho. Torres mais o Florencio, o Praião e o Prainha fugiram pra uma janela com medo do Teixeirinha. A Nhana com a vassoura defendia o Cascatinha. O Nestor e Nestorzinho se esconderam na cozinha. Leonel, de cantar ficaram rouco. Pedro Bento e Zé da Estrada também apanharam pouco. O Vieira e Vieirinha estava ficando louco. Queria cantar mais alto que o Tunico e o Tino. Zé Fortuna e Pitangueira só fazia confusão. Zilo e Zalo apanharam do Paixola e do Paixão. O Zico disse pro Zeca, vamos embora meu irmão. Chamaram o Lio e Léo e fugiram de avião. Em Brasília, 6 horas e 42 minutos e agora vamos falar de um assunto bom e que pode render um dinheiro bom também. Turismo gastronômico. A Comissão de Turismo discutiu em audiência pública na semana passada o turismo gastronômico e as questões que afetam o seu desenvolvimento, por exemplo, os 10% dos garçons e mudanças nas leis trabalhistas para o setor foram debatidas durante a audiência. E sobre esse assunto, nós conversamos agora com o deputado Ronaldo Lessa, do PDT de Alagoas. Está em seu primeiro mandato como deputado federal, é vice-presidente da Comissão de Turismo. Deputado Ronaldo Lessa, bom dia. Bom dia, Vossa. Bom dia, brasileiros que estão ouvindo o Brasil Caipira. Deputado, essa fonte de turismo gastronômico é mais um ponto bom de ganhar dinheiro? É o povo viajando para comer comida diferente e boa? Pois é. Hoje, quando a gente chega em qualquer lugar, incorporou na nossa cultura a necessidade de conhecer os valores da terra, o que tem de melhor naquela comida. Porque a gente pode fazer tudo. Tem gente que gosta de museu, outro não gosta. Uhum. Tem gente que gosta de praia, outro prefere o teatro. Mas a comida todo mundo precisa. E aí incorporou não é só do brasileiro, em todo mundo que se desloca, a busca por uma alimentação boa e aquela que ele está acostumado, quer conhecer da região, já sabe que é boa. Né? Aquela comida tradicional, é a feijoada do Rio de Janeiro, a carioca, né? Enfim, a comida tradicional capixaba, né? É o arroz com piqui do Goiás. Do Goiás, é a comida baiana do Vatapá, isso aqui, entendeu? Certo. Isso faz parte do turismo gastronômico. E o Brasil precisa, na minha opinião, Luiz, investir nessa área, porque você tem tudo, você tem a capacidade instalada, você já tem os hotéis, você tem os táxis, você tem os funcionários, quer dizer, no momento de crise, um setor da economia que pode ajudar muito o Brasil a superar essa crise, sem dúvida, será o turismo, né? Ainda tem outros fatores, por exemplo, o dólar e o euro estão muito alto. Então, o que vai acontecer? Tanto o estrangeiro tem vantagem de vir para aqui, porque fica mais econômico para ele. Então é uma hora oportuna para que o Embratur possa desenvolver a campanha lá fora para trazer o estrangeiro. Como o brasileiro, para sair, vai gastar muito dinheiro. Então, o que, que ele pode estar acontecendo? Uhum. Já reduziu o mês de junho e julho, reduziu muito a saída de brasileiro para fora. Quer dizer, então ele vai fazer o turismo interno, ele vai conhecer o Brasil, que a gente precisa conhecer o Brasil. Muita gente foi a Miami, mas não conhece o Nordeste, não conhece a Amazônia. Então, eu acho que é importante. E o turismo gastronômico cresce, uhum. porque é uma coisa que precisa ser profissionalizada. E esse mês de setembro tem a Semana do Turismo. Então, é onde a gente, principalmente o presidente Alex Manente, que é um homem voltado a isso, não é o primeiro mandato dele, já tem experiência na casa, conversou com o presidente para priorizar na Semana do Turismo alguns projetos que estão há algum tempo na casa, para ver se a gente aprova e consegue melhorar, regulamentar algumas ações do turismo. Por exemplo, o trabalho intermitente, entendeu? Uhum. Trabalho periódico. Chega no verão, em determinada região sobe o turista. Então, a quantidade de turista precisa, então, remunerar aquele pessoal adequado. Chega a Olimpíada, precisa, então, de muito mais gente. Você precisa de uma legislação que possa nem prejudicar o empresário, mas também defender o trabalhador. Então, essas mudanças na CLT, essa complementação de vagas que tem na CLT, precisam ser preenchidas. Outro problema que está para ser discutido é a questão do deslocamento. Hoje tem uma legislação que impede que uma van, por exemplo, possa fazer um turismo de deslocamento. Quer dizer, você não vai de um estado para outro de van. Ou você usa um ônibus de turista, ou você não consegue fazer esse transporte, é multado, não há uma regulamentação permitindo que você possa fazer. E isso é necessário. Deputado, e em termos de geração de emprego e renda, qual a importância do turismo gastronômico hoje? Olha, os dados apresentados, então, que essa audiência pública levou pessoas como o secretário do Distrito Federal, para lá, presidente da Associação dos Bares e Restaurantes do Brasil, várias pessoas. Hoje eles deram os dados, por exemplo, diz o seguinte: 2,7% do PIB do país vem exatamente desse setor, o setor gastronômico. E 50% do PIB do turismo, né, participa, o setor gastronômico estava presente, ajudando, portanto, ao desenvolvimento, arranjando emprego, renda, está entendendo? Quer dizer, contribuindo para a economia. Se a gente estimula isso, se a gente regulamenta, é importante para o trabalhador e é importante para o país, porque a economia desenvolve. Essa é a questão. Esses dados que levou, inclusive, foi o presidente da Abracel, Nilton Garcia, né, que disse que o Brasil conta hoje com 1 milhão de estabelecimentos e gerando mais de 6 milhões de empregos. Então, esses foram dados que foram apresentados nessa audiência pública por essas pessoas que vivem disso, estão todos os dias. A audiência pública da Câmara é importante porque você convoca exatamente as pessoas do setor que trazem as contradições, uns defendem um ponto de vista, outros defendem outro. Isso ajuda os deputados na hora da avaliação para que a gente possa fazer uma legislação que seja e represente o interesse tanto do trabalhador como também do país. Certo. E para a gente encerrar, deputado, no seu modo de ver, o que falta para alavancar de vez o potencial turístico gastronômico? Eu não digo nem só o gastronômico. Eu acho que o gastronômico está indo na esteira. Certo. Geral. O geral é o Brasil ter uma política específica e clara para isso. Você vê que a primeira coisa que ele reduz o dinheiro é do Ministério do Turismo. Chegou-se até a pensar que seria eliminado o Ministério do Turismo. Quer dizer, não é ver e visto o turismo de forma profissional, como um vetor importante do desenvolvimento. O turismo é uma coisa nova relativamente no mundo. Quer dizer, outros países como a Europa já tinha isso há 40, 50 anos, já tinha, sobretudo na França, na Espanha, Grécia, já tinha esse vetor na sua economia. No Brasil é novo, é recente. Então falta ainda o profissionalismo, entender a importância disso e incorporar dentro dos projetos de programa de planejamento do Brasil. Essa é a questão fundamental. Deputado, muito obrigado pelas informações. O senhor está falando pura verdade. Vou dar um exemplo. Eu estive na cidade de Goiás Velho outro dia. Uma fila enorme para conhecer a casa de Cora Coralina, pagando R$8 por pessoa. E eu fiquei 2 horas na fila para chegar a minha vez, para poder pagar R$8 por cada pessoa. Imagina se fosse todo lugar tivesse a divulgação certa, né? Você está vendo como é importante isso. Que o povo é curioso. Uhum. É a mesma coisa em Alagoas para conhecer a casa que nasceu o Marechal Deodoro. Você está entendendo? Exatamente. Incorporar isso. Em Alagoas, por exemplo, na União dos Palmares, que é o maior quilombo das Américas, né, na Serra da Barriga, não tem nem secretaria de turismo no município. Você imagina. Né? Era preciso que a salvação da lavoura está aí. Pois é. E você não vai investir nada, você não tem que botar em estômago, comprar nada. Já está tudo pronto: o hotel, o povo, a estrada, a pessoa que cuida da comida, que sabe fazer. É só a gente unir todos esses valores que a gente tem e profissionalizar e estabelecer regras importante. Tá bom, deputado, um bom dia pro senhor. Bom dia, grande abraço, Rui Costa. Outro. Em Brasília, 6:51, e acho que vai dar tempo atender mais uma pessoa. Enquanto isso, vamos escutar André e Andrade, Quando Aqui Era Mato. Era mato, trovejava e chovia, tinha borboleta e flores, tinha caça e pescaria. Quando aqui era mato, tinha abelha e tinha mel, os verdes montes sumiam azul do nosso céu. No Brasil, os nossos sonhos estão chorando porque destruíram nosso verde e estão morrendo de sede nas mãos. Tocantins e São Francisco, Rio Grande, Rio Paraná, Rio Araguaia, se minhas lágrimas ajudarem, vou chorar nas cabeceiras pra transformar corredeiras pros seus leitos não secarem. Da serra, as nuvens passavam baixas, desaguando sobre a terra. Quando aqui era mato, ventava e fazia frio. Se não tem mato, não chove. Se não chove, não tem rio. Os nossos sonhos estão chorando porque destruíram nosso verde Rio Grande, Rio Paraná, Rio Araguaia, se minhas lágrimas ajudarem, vou chorar nas cabeceiras pra transformar corredeiras pros seus leitos não secarem. Brasília, 6 horas e 56 minutos. Agradeço a todos que estão em sintonia e continue, porque o Jornal com a Palavra começa agorinha. Obrigado a quem ligou e me ajudou a fazer o Brasil Caipira. Obrigado ao Fernando e ao Bibiano. Fiquem com Deus. Até amanhã. Mesmo horário, a gente tá firme no batente. Eu me despeço com a cantiguinha sempre mais boa que só. Rei Gaspar e Majestade, faltava alguém. Ele arrumou, enfeitou direitinho, com arte e carinho, a sua palhoça. Pegou a enxada, sorrindo e cantando, foi carpinando e limpou a roça. Puxou a água da ribeirinha, fez a biquinha e foi descansar. Foi remoendo e pensando bem, que faltava alguém naquele lugar. Foi remoendo e pensando bem, que faltava alguém naquele lugar. Ainda cedinho, pegou o caminho e foi à feira. Chegando lá, comprou de tudo, trouxe miúdo mais de primeira. Voltou pra casa, pôs-se a lareira, fez a fogueira para cozinhar. Foi temperando e pensando bem, que faltava alguém naquele lugar. Foi temperando e pensando bem, que faltava alguém naquele lugar. Naquela noite já não dormiu, mas descobriu qual o defeito. O coração batia só e dava dó dentro do peito. Mas que diacho, disse o caboclo, não estou louco para nem casar. Mas deu razão e fez muito bem, foi buscar alguém e pôs no lugar. Mas deu razão e fez muito bem, foi buscar alguém e pôs no lugar. Chamam de caipira,